Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo, edição número 80. Esta semana, António, temos um alinhamento um pouco diferente do habitual, não é assim? Exatamente, temos um panorama alargado com as últimas novidades, uma escolha muito particular do programa e da equipa de Livros com Rumo. Temos também um grande romance do Prémio da Criação Literária Casa da América Latina 2008, no seu Com Diamantes de Sanel Paz, uma edição sextante. Queremos também endereçar os parabéns à Ana Luísa Amaral, recente vencedora do Prémio à Associação Portuguesa de Escritores, na área da poesia, com o seu último livro, Entre Dois Rios e Outras Noites, uma edição Campo das Letras. Começamos este nosso panorama desta semana, como habitualmente, com a literatura infantil, O Sonho de Evaristo, de César Madureira, ilustrações de André Letria. A edição é da Cuidenove. A editora Cuidenove aposta num domínio muito interessante. A língua portuguesa anda por todo o mundo. Partindo deste pressuposto, Portugal, apesar de ser um país pequeno, soube levar a sua língua para longe, para muito longe. Gritou aos quatro ventos e em todas as direções. Assim, criou esta belíssima coleção, onde serão editados e lançados livros criados e recriados para o universo infantil por escritores do espaço da língua lusófona. É exemplo acabado O Sonho de Evaristo, do escritor brasileiro César Madureira, com ilustrações de André Letria. Nesta pequena história temos dois personagens, Evaristo e Alípio, o seu filho. Evaristo é um velho pescador que dá tudo, tudo aquilo que pescava e tudo aquilo que lhe pediam. Peixes de todas as cores e ainda por cima Evaristo era muito brincalhão. Até pescou um dia o seu irmão que se tinha perdido no oceano. No entanto, Evaristo tinha um grande desgosto. Não sabia ler. Pois, desde pequeno, que isso não era necessário para a sua atividade. Dava 40 peixitos por uma galinha, 20 peixitos por duas medidas de trigo. Até que um dia, Alípio, ao vir da escola, viu o pai perdido e a chorar. Já não aprendo, sou velho. Evaristo começou a pensar, a cismar, e no dia do aniversário do seu pai, dá-lhe uma prenda, um lápis amarelo, e um caderno machucado. E vamos à primeira aula. Alípio exerce o papel didático a ensinar o seu pai a escrever o seu nome. Letra a letra, Evaristo consegue escrever e aprender o seu nome. É um livro muito belo, com ilustrações poderosas de André Letria. Temos agora O Povo Luz e os Homens Sombra, de Ana Zanatti, ilustrações de Carla Nazaré, edição é das Publicações Dom Quixote. Ana Zanatti é por demais conhecida da sua atividade como apresentadora dos canais de televisão portugueses. Este é o seu terceiro volume, que faz parte da trilogia O Povo Luz e os Homens Sombra. Este volume, A Grande Travessia, surge depois de O Segredo da Romã e do Planeta Adormecido. E, embora possam ser lidos separadamente, faz todo o sentido, pois têm uma forte carga simbólica a sua leitura em conjunto. O gênio da luz e o gênio da sombra, há muito em luta pelo domínio do planeta, preparam-se para um duelo decisivo, se estiverem bem lembrados das histórias anteriores. A pedido do mocho Platão, grupos de crianças terão de fazer uma longa, muito longa travessia e alcançá-los antes do confronto final. Há dois irmãos, Cassandra e Heleno, que vão liderar esta temível e fascinante aventura, pois todos sentem poder ser decisiva para o futuro deste povo luz. Juntos, vão atravessar a zona das sombras líquidas, a zona da Guerra Fria, a zona do alheamento, a zona da compreensão. Percebe-se, pela simbólica dos nomes, o que é que estas provas iniciáticas simbolizam. E muitas outras, onde se cruzarão com estranhas personagens, como, por exemplo, o ladrão de emoções ou a hidra gigante. As ilustrações de Carla Nazaré complementam, pelo aspecto criativo, esta história muito interessante e muito criativa de Ana Zanatti. Thank you. canto porque sonho, canto porque é real. Canto o teu olhar maduro, o teu sorriso puro, a tua graça animal. Canto porque sou homem. Canto porque é real. Que se não cantasse seria o mesmo bicho sabido, embriagado na alegria da tua vinha sem vinho. Embriagado na alegria da tua vinha sem vinho, que o meu corpo estremece, porque o veneno amadurece nos teus braços deslumbrados, porque o meu corpo estremece por vermos luz e suar. Teus braços deslumbrados, porque o meu corpo estremece por vê-los nos insulados. Retomamos o nosso panorama agora com um romance, O Turno do Escriba, de Graciela Montes e Emma Wolff, edição Campo das Letras. Pela primeira vez em Livros com Rumo, iremos analisar um romance escrito a quatro mãos, ou seja, dois autores, no caso duas autoras, Graciela Montes e Emma Wolff. Graciela Montes nasceu em Buenos Aires em 1947 e é escritora, editora e tradutora. Tem publicado obras na área da literatura infantil e juvenil, que foram traduzidos para diversas línguas e contempladas com vários prémios literários. É ainda autora dos romances El Umbral e Elizabeth e dos ensaios La Frontera Indómita e El Corral de la Infancia. Emma Wolff nasceu em Buenos Aires também em 1948 e é também escritora e jornalista. Os seus livros para a infância destacam-se La Sonada Aventura de Ben Malasanguá para Fan de Polos. Estes livros foram distinguidos com importantes prémios e figuram nas listas internacionais de livros recomendados para o público infantil e juvenil. Foi candidata, pela Argentina, ao prémio Hans Christian Andersen de 2002 e 2004. Se estão bem lembrados, já aqui em Livros com Rumo analisámos uma biografia de Marco Polo. Este romance parte exatamente de um dos aspectos da vida concreta do grande explorador, do grande viajante. Em 1298, Rustichello de Pisa vive o seu 14º ano como refém de guerra dos genoveses. Se estão lembrados, novamente, há uma guerra entre Génova e Veneza, onde Marco Polo é apanhado nesta convulsão. Em tempos, este escrivão, velho e cansado, copiou manuscritos para as mais importantes casas reais europeias, mas agora nenhum monarca parece interessado em pagar o seu resgate. É a triste sina dos desgraçados. O seu destino vai mudar quando um novo prisioneiro vem partilhar a sua cela. É Marco Polo, o viajante veneziano que chegou aos confins do Oriente, à China mais propriamente. Percebendo o tesouro que tem em mãos, Rosticello dá início a uma epopeia secreta e grandiosa. A redação, a escrita, a partir dos relatos de Marco Polo de uma obra que atrairá de novo os favores dos príncipes cristãos, o livro das Maravilhas do Mundo. Situado numa época fascinante da humanidade e das descobertas e da atração pelo desconhecido, este romance, O Turno do Escriba, relembra-nos que a escrita como exercício pode ser um ato de liberdade, o ato da liberdade suprema, transformando o espaço fechado e claustrofóbico de um calhabouço de uma prisão num sítio e num local onde cabem o mundo real e, principalmente, o mundo onírico e dos sonhos. Mais um romance neste panorama. Hoje, Acordei Furioso, de Marek Alter, edição Bizâncio. Marek Alter nasceu na Polónia em 1936, quando se faziam já sentir os ventos da grande tempestade de 1939 a 1945, que iria fazer dele um sobrevivente e um exilado. O pai era impressor, descendente de uma longa linhagem de impressores judeus, e a mãe era poetisa. Das suas obras mais importantes destacam-se o Messias, os Mistérios de Jerusalém, Sara, Séfora, Lila e Maria, já publicados em Portugal por esta mesma editora, a Bizâncio. Todos os dias passeia em Paris, ao amanhecer, nas ruas ainda frescas e ao atravessar a Praça dos Vosges e parar sempre diante da estátua equestre de Luís XIII. Encontra todos os dias um senhor já idoso. Esse senhor idoso lança a Marek Alter a farpa do cotidiano. Estar com um ar furioso, senhor Alter. E como é que o senhor sabe? Vê-se bem. Aquilo que nos caracteriza é que acordamos sempre furiosos todas as manhãs. Foi assim, nestes termos, que Marek Alter vai estabelecer um diálogo interdisciplinar e intercultural, com uma diferença e com uma capacidade diferente de descodificar a realidade. O diálogo flui naturalmente entre os dois homens e rapidamente se vai tornar um hábito. Diariamente, Marek Alter vinha ao encontro deste idoso e, diante da estátua de Luís XIII, partilhava as suas reflexões. Passam por estas páginas as abordagens ao racismo, à ecologia, à religião, à democracia, ao conflito israelo-palestiniano, fosse o que fosse. O entusiasmo era sempre o mesmo. Marek Alter enriquecia o debate com referências bíblicas, históricas e filosóficas, colocando o seu ímpar dom de contador de histórias ao serviço das grandes causas. Este livro poderosíssimo relata as reflexões trocadas por estes dois homens e é atual e intemporal. Canto o mar, manda notícias sim. Diz-se sempre vais emigrar, ou se aguentas um pouco mais por aqui. Espero que estejas bem. Penso imenso em ti. Manda notícias, sim. Diz-se sempre vais emigrar, ou se aguenta. Passamos agora para os ensaios. O primeiro destaque vai para O Comércio Injusto, de Jean-Pierre Boris, edições ASA. Jean-Pierre Boris é jornalista e redator-chefe da Radio France Internationale em Paris. Durante 7 anos, diariamente dirigiu um programa intitulado Crónica das Matérias-Primas, onde lançava luz sobre as encruzilhadas geopolíticas da globalização. Como se percebe, esta temática, pela crise económica que atravessamos atualmente, mantém-se mais viva do que nunca. Partindo da indesmentível realidade que é o comércio injusto das matérias-primas produzidas pelos camponeses do Terceiro Mundo, vendidas às grandes companhias do mundo desenvolvido por preços afrontosamente baixos, como se sabe, e que permitem depois a obtenção de lucros enormes, como também se sabe, Jean-Pierre Boris revela-nos aquilo a que chamou o romance negro das matérias-primas. Centrando a sua análise em 5 produtos de consumo corrente, o café, o cacau, o algodão, a pimenta e o arroz, Jean-Pierre Boris descreve com toda a crueza o essencial de todo este processo de exploração, que naturalmente tende a manter o nível de subdesenvolvimento dos países classificados, cinicamente e hipocritamente, como estando, ainda por cima, em vias de desenvolvimento. Na verdade, e também como nós sabemos e muito bem, a máquina infernal da globalização mais impiedosa tritura, com uma facilidade incrível, as mais puras intenções de maior justiça na relação comercial entre os camponeses do Terceiro Mundo e o capitalismo mais desenvolvido e selvagem, dizemos nós. Um ensaio muito pertinente e acutilante. Continuamos na senda dos ensaios. Agora, A Morte de Portugal, de Miguel Real, edição Campo das Letras. Miguel Real é um dos autores mais profícuos e entusiasmantes da moderna ficção e pensamento e ensaísmo em Portugal. Lembre-se que é o autor de O Último Negreiro, A Voz da Terra, entre outros títulos já reconhecidíssimos do grande público. Neste ensaio, ao contrário da voz corrente, Miguel Real aborda, como o próprio título indica, a morte de Portugal. Nesta sua análise a 3 tempos, Miguel Real inicia a abordagem ensaística pela segunda morte de D. Sebastião. Passa por Viriato, Origem Exemplar de Portugal, o padre António Vieira, em que este pensador e sermonista concebe Portugal como nação superior. Faz posteriormente a abordagem ao papel do Marquês de Pombal, onde reconhece que a atuação do grande político do rei D. José I faz a concepção de um Portugal como nação inferior. Chegando ao século XX, Miguel Real enuncia todos os tiques daquilo que designa o princípio do fim. Portugal é possuidor de uma cultura canibalista. Na linha de Eduardo Lourenço, este pequeno ensaio diligencia desenhar os 4 complexos culturais porque Portugal se foi concebendo a si próprio ao longo de 800 anos de história. Por um lado, um país gerado exemplarmente no mais remoto dos tempos e contra as mais difíceis circunstâncias, o papel de Viriato. Por outro lado, um país que durante e após o descobrimento se vê a si próprio como uma nação superior às demais, sintetizando as majestáticas arquitetónicas do Quinto Império do padre António Vieira, Fernando Pessoa e Agostinho da Silva. Por outro lado, como já foi dito em contraponto, um país que, fracassado o sonho grandiloquente do Império, se lastima e se penitencia, considerando-se uma nação inferior. Finalmente, Portugal é um país mesquinho, venenoso e bárbaro, permanentemente ansioso de purificação ortodoxa, na qual cada corrente política e intelectual tem servido de canibalização das correntes adversárias, negando-as e humilhando-as. A título de exemplo, Miguel Real enuncia o seguinte pressuposto: o pensador portador da diferença em Portugal era encarado como inimigo a bater ou a esmagar, e o povo, eterno rústico aldeão, alimentado pelas malhas da crendice e da superstição, como massa amorfa, ignorante e iluminária a converter. A história da cultura portuguesa moderna e contemporânea solidificou-se ao longo de cerca de 400 anos por via de uma série de sucessivas negatividades que não têm par no movimento cultural dos restantes países europeus, porventura com a exceção da Espanha. Assim, mais do que filosófica ou reflexiva, a cultura portuguesa tem sido eminentemente ideológica, isto é, informada ou envolvida por um sentido de Estado que lhe guia a orientação político-social, ora entronizando no poder uma doutrina, ora excomungando as doutrinas contrárias. Mais um ensaio, Mil Euristas, de Laura Espido Freire, edição Âmbar. Laura Espido Freire nasceu em Bilbao em 1974, publicou, entre outras obras, os romances Irlanda, Donde Sempre é Outubro, Malecotones Helados, Diábolos em Música e Nos Espera la Noche. Foi traduzida numa dezena de idiomas e recebeu diversos galardões, entre os quais se destacam O Planeta, de 1999, Mil Pages, de 1999, Keller, de 2000 e NH, de Relatos, de 2001. Colabora com diversos meios de comunicação em Espanha e é considerado uma das vozes mais interessantes da narrativa espanhola atual. Este ensaio parte do seguinte pressuposto. Em 2005, uma jovem catalã de 27 anos escreveu uma carta ao diretor do El País, que depois foi publicada no jornal, em que afirmava: sou mileurista. Este momento marcou o nascimento de um termo que descreve uma geração, a geração de jovens espanhóis que, apesar dos seus muitos projetos e de um elevado nível de escolaridade, ganham hoje cerca de 1.000 euros mensais, o salário mínimo em Espanha. Essa geração, também, por incrível que pareça, existe em Portugal. São jovens que não têm casa própria, mas partilhada, que não têm um carro ou poupanças e vivem de contratos temporários. É uma geração que vive no constante paradoxo, conformista, mas desesperada, instruída, mas sem expectativas, consumista, mas pobre. Neste sugestivo livro, a autora aborda o estudo da sua própria geração, dos mitos criados e das realidades. Analisa a vivência diária destes jovens que cresceram com a promessa de ter tudo e obtiveram em troca, no caso português, 500 euros e grande parte deles nem isso. É um ensaio que merece a leitura atenta, principalmente de todos os jovens que passam ou irão passar pelas nossas universidades em Portugal. No panorama desta semana temos duas obras que não são muito habituais, mas que exercem também um grande fascínio. Falamos de obras sobre viagens. A primeira que temos para apresentar chama-se No Coração de Borneo, de Redmond O'Hanlon, edição Via Ótima. Como se sabe, as viagens, à falta de melhor, exercem nestes tempos da pós-modernidade um fascínio sobre os novos viajantes em busca de novos paraísos perdidos. É o caso deste livro No Coração de Borneo, e avisamos desde já aos nossos ouvintes que é considerado um dos melhores 10 livros de todos os tempos de relatos de viagens. Relatos de viagens com exploradores destemidos e corajosos. Redmond O'Hanlon nasceu em Dorset em 1947 e estuda em Oxford. Após ter concluído o seu mestrado em estudos ingleses do século XIX, com distinção, em 1971 foi eleito Senior Scholar, em 1974 Alistair Horne Research Fellow e em 1985 Senior Visitor no St. Anthony's College em Oxford. Em 1977 concluiu a sua tese de doutoramento Changing Scientific Concepts of Nature in the English Novel. De 1970 a 1974, foi membro do painel de literatura do Arts Council da Grã-Bretanha. Além de uma colaboração na obra de Charles Darwin, A Centennial Commemoration, Redmond O'Hanlon é autor das seguintes publicações: Joseph Conrad and Charles Darwin, The Influence of Scientific Thought on Conrad's Fiction, In Trouble Again, A Journey Between the Orinoco and the Amazon. O autor vive nas proximidades de Oxford com a sua mulher e dois filhos. Quando Redmond O'Hanlon partiu à descoberta do rinoceronte perdido de Borneo, acompanhado por uma figura excêntrica, criativa e única, o poeta James Fenton, fê-lo na melhor tradição dos exploradores do século XIX. Imbuídos dos ensinamentos dos comandos britânicos, segundo eles, os comandos britânicos deixaram lá muitos homens, percebem? A afirmação de Redmond O'Hanlon. Os dois amigos armaram-se com um pesadíssimo equipamento para sobreviverem durante 2 meses numa abrasadora selva de coisas que rastejam, trepam e mordem, e o próprio O'Hanlon faz-se acompanhar por conhecimentos verdadeiramente enciclopédicos sobre a fauna e a flora da região. Acabam, porém, por viver uma aventura para a qual nem O'Hanlon, nem o poeta, muito menos este, dizemos nós, é um fumador empedernido e militante, e já estão a imaginar a situação num cenário de umidade quase de 100%, e, ainda por cima, nem os próprios batedores nativos que os acompanharam estavam minimamente preparados. É um desafio avassalador. Podemos dizer, como o Irish Times, que Redmond O'Hanlon é o mais divertido e interessante escritor de viagens vivo. Este, no coração de Borneo, é de facto uma grande obra-prima. Temos mais um relato de viagem para apresentar, desta feita através do Continente Negro, de Henry Morton Stanley. A edição é das Publicações Europa América. Henry Morton Stanley, talvez mais conhecido como o intrépido aventureiro que localizou o desaparecido explorador David Livingstone na África Equatorial em 1871, desempenhou um papel importante na reunião das descobertas fragmentadas e do conhecimento geográfico incerto da África Central numa imagem coerente. Foi o primeiro europeu a explorar o rio Congo, apoiou a fundação do Estado Livre do Congo e ajudou a desbravar o caminho para a África Moderna. Neste clássico relato de uma das suas mais importantes expedições, este venerável vitoriano conta a sua viagem pelos grandes lagos da África Central. Procurou as nascentes do Nilo e traçou o curso do desconhecido rio Congo das profundezas do continente até ao Oceano Atlântico. Acompanhado por 3 ingleses e um grupo de africanos, Stanley deixou Zanzibar em 1874. Viajou até ao Lago Vitória, que circunnavegou na sua embarcação Lady Alice. Em 1876, Stanley estava pronto a empreender a maior de todas as tarefas: explorar o rio Livingstone. Desceu a vasta via navegável até à lagoa de Stanley e as cataratas a que chamou pelas quedas de Livingstone. Depois, por terra, prosseguiu o caminho alcançando o Oceano Atlântico a 12 de agosto de 1877. Henry Morton Stanley é um observador penetrante e prosador consumado, talvez derivado do seu hábito de escrever para os grandes jornais europeus e norte-americanos. Neste livro são traçados uma luta de vida ou morte para sobreviver nas vastidões africanas, mas também pormenorizadas descrições dos povos, dos costumes e da cultura dos nativos e da flora e fauna da África Central. É um dos grandes clássicos de viagens de todos os tempos. Prosseguimos o nosso panorama com uma rubrica incontornável. Falo do policial. Esta semana destaque para A Madrinha, de Ulf Morling. A edição é da Estampa. Ulf Morling nasceu em Ystad, na Suécia, e durante a sua vida tem viajado por todo o mundo desde os seus 20 anos. Tem duas profissões paralelas, jornalista de renome e como ilusionista famoso. Durante os anos 50, Ulf Morling percorreu os Estados Unidos da América atuando em bares como ilusionista. Trata-se de um artista muito conhecido na Escandinávia, continuando a dar seminários sob o título O Poder da Concentração, um seminário que jamais esquecerá. Nos anos 70, Ulf Morling e o seu repórter fotográfico foram raptados por bandidos de estrada na Índia. Ambos sobreviveram graças ao uso da já famosa e célebre magia de Ulf Morling. Ao longo da sua trepidante carreira, o mágico sueco teve de recorrer aos seus truques para fugir ou escapar com a vida. Hoje em dia, Ulf Morling vive durante grande parte do ano na Flórida, onde ainda escreve artigos sobre acontecimentos nos Estados Unidos e sobre o universo do continente americano. Neste romance, como se percebe, a ação concentra-se quase toda na Flórida, em Miami e em Orlando mais precisamente. Vai estender a sua ação à Costa Rica e, para o desenlace final, a Nova York. Temos como personagens fundamentais Roger Carlson, que é um detetive privado, assim uma espécie do herói de Raymond Chandler e principalmente de um escritor de policiais muito famoso, mas muito esquecido em Portugal, Lawrence Block. Temos Miranda, a sua antiga amante, e Maria, a criada desta. O personagem central que vai despoletar toda a ação e o crime é Leo Coleman, um industrial da indústria pornográfica que é, como se irá perceber, assassinado por grupos, à primeira vista, defensores dos bons costumes. Temos também Holanda, um agente do FBI, e Cipione, o velho e conhecido patrão mafioso. Nas caminhadas pela Costa Rica, o país da paz, terra de Óscar Arias, o prémio Nobel, temos Alfredo Figueiras, que é o seu amigo, no confronto com a máfia centro-americana. O tema base a este romance é o tráfico de crianças da América Central para as redes da prostituição dos Estados Unidos e da Europa, como se percebe, muito atual e violento. Este romance, de Ulf Murling, é um grande policial construindo numa teia que é muito próximo do cinismo e da ironia de Lawrence Block. O final é espantoso pelo achado. Garanto-vos, além de um grande policial, tem umas horas de divertida leitura. E para fechar, temos a proposta fora de portas, Benga a nosotros do reino, de Javier Reverte, Barcelona, Arete. Javier Reverte nasceu em Madrid em 1944. É um romancista que usa a história como fonte de informação para posterior transformação literária, característica visível na sua trilogia, muito aclamada, sobre a América Central. El aroma del copal, el hombre de la guerra, pois está convencido que a verdade estética, seja lá o que isso for, salva sempre a verdade histórica. Vai repetir a fórmula em Venga a nosotros do reino. Esta narração move-se entre o que aconteceu, de facto, no pós-guerra civil espanhola. Há dois padres polacos, descobertos em Barcelona nos anos 50, pela tenebrosa polícia política, a social, e a possível ligação entre o Partido Comunista e os setores progressistas do catolicismo espanhol. Por outro lado, e aquilo que Reverte não pode investigar, usa para tal a sua imaginação, a sua criação, o que vai fazer, e muito bem, em termos de manipulação literária. Este romance divide-se em três partes. O primeiro decorre em Madrid. O segundo, em memória do personagem principal, Stefan, na Polónia, mais exatamente em Varsóvia, ocupada pelos nazis. O terceiro é o desenrolar de um romance clandestino, um romance amoroso. Desenrolam-se, em Venga a nosotros do reino, as maquinações de um regime corrupto a desembaraçar-se dos ideários falangistas para cair nas mãos e no domínio absoluto do grande ditador, Franco. Apesar de algumas hesitações na construção ficcional, isto para quem já vai no quinto romance, notam-se muito facilmente. A ocupação nazi de Varsóvia, igual a mil e uma outras já entretanto lidas algures, e o politicamente correto, que na ficção, que é de admirar e espantar. No entanto, Venga a nosotros do reino é uma reflexão acutilante e pertinente sobre o pós-guerra civil em Espanha e o mecanismo que levou o caudilho a tomar as rédeas do poder. Poder este, absoluto, por sinal. Thank you. Senel Paz nasceu em Fomento, em Cuba, em 1950. Trabalhou como jornalista até 1984, antes de se consagrar à escrita de contos e de argumentos para o cinema. Vive em Havana. A sua obra O Lobo, o Bosque e o Homem Novo, Prémio Internacional de Conto Juan Rolfo da Rádio França Internacional, foi adaptada ao cinema em 1993 pelos cineastas cubanos Tomás Gutiérrez Alea e Juan Carlos Tábio, com o título de Morangos e Chocolate. O primeiro romance editado em Portugal tem por título No Céu com Diamantes e é o nosso destaque da edição desta semana do programa Livros com Rumo. Apesar de ser de 2007, No Céu com Diamantes é um dos mais interessantes e extraordinários acontecimentos do panorama literário português. Como já dissemos na abertura deste programa, a este romance foi atribuído o Prémio de Criação Literária Casa da América Latina 2008. Senel Paz escreve em Cuba sobre uma Cuba gingona, livre, hedonista, criativa e sensual. É uma Cuba de dois tempos, de dois momentos, a de Fulgêncio Batista e a de Fidel Castro, a revolução vencedora dos barbudos. É também a Cuba de dois espaços, o primeiro, o campo, que é a ruralidade, onde nada muda, onde o trabalho árduo e explorador é rei e senhor. É uma Cuba limitada e castradora, com as suas crendices, os rituais mágicos e santeros. Nada chega para satisfazer o sonho. Em Havana e comigo como assessor, refletia eu, a virgindade do David durará tanto como um rebuçado na mão de uma criança. Não fará os 17 anos sem ter provado o manjar dos manjares. Devo esclarecer-te que o nosso rapaz não era o único virgem daquelas escolas. Longe disso. Ali, pelas razões que te expliquei, havia mais virgens que numa igreja. Ele era apenas o único que parecia não ter pressa nenhuma para sair de tão penosa situação. Mas isto da boca para fora. Por dentro estava tão desesperado como qualquer outro, ou não soubesse eu ler na alma melhor do que na minha. Então eu, sem lhe dizer nada, porque aos tímidos é melhor apresentar os factos consumados para que não tenham tempo de pensar, averiguei as zonas da cidade onde havia uma melhor ligação entre os cinemas mais escuros, como os jardins menos vigiados. Enfim, os sítios ideais. Queria-me parecer que, apesar do panorama que te pintei, não era impossível em Havana encontrar duas viúvas alegres ou duas divorciadas empenhadas em recuperar o tempo, que ficariam encantadas em passar um bom bocado com um par de tipos como nós, e sobretudo no caso do David, porque outro dos mistérios da vida é os homens tristes e melancólicos exercerem sobre as mulheres uma atração de morte. Parece que elas, no seu instinto maternal, estabelecem como meta livrar-te da pena que te agonia. E não encontram melhor maneira do que fazer-te desfrutar da sua concha nacarada e, de facto, têm razão. Mas não nos afastemos do tema. Ou ainda caio na história da senhora de certa idade que viajava de comboio para Santiago de Cuba e tropeçou num soldado aflito. O segundo espaço, e como se percebeu, há Havana. Havana sensual, libidinal, aberta e cosmopolita com os seus casinos, as suas mulheres, a música e o rum. Muito rum. No Céu com Diamantes, como o próprio título também o indica, os Beatles têm o papel de referente imaginário. Com as suas músicas, o mundo que se abre à criatividade e a uma suposta imaginação, as letras convidam à viagem e ao gênio. Temos dois personagens fundamentais, Arnaldo e David, que podem simbolizar a duplicidade cubana, a expansiva e a hedonista, representada por Arnaldo, a recatada, tímida, púdica e moralista, representada por David. Pensou na mãe, na avó, nas irmãs. Muitas mulheres sozinhas numa casa de paredes quebradiças. Quantos sacos de cimento e quantas centenas de... Quantos sacos de cimento e quantas centenas de ladrilhos teria de conseguir, e a que preço, e a quem, para levantar uma casa decente e segura? Que estarão elas a fazer neste momento? Se for o dia da sua partida, a avó pode estar inclinada sobre o fogão, tentando arrancar chamas daquele carvão barato, sempre úmido, que compraram. E a mãe, recém-chegada do trabalho, esfrega as pernas com álcool, e sobre a toalha branca da mesa uma pilha de arroz por separar. Nunca fomos pobres ao ponto de não termos toalha para a mesa, disse a avó. Esta hora, respondeu a mãe, o David já chegou à escola. Calculo que deve estar a tocar à porta ou a falar com o diretor. Estás doida, responde a avó. Agora o David vai em Matanzas, ou se me apressas, a entrar em Havana. Não, mamã, já chegou à escola, está a falar com o diretor, quando muito. Queres ficar sempre na tua, mas daí a nada vai em Matanzas ou entrar em Havana. Em vez de falares do que não sabes, separa mas é esse arroz. Era só o que faltava. Não vou separar arroz nenhum. Não vês que acabo de chegar do trabalho e venho morta? Eu sou o homem desta casa, a que traz o dinheiro. Não tenho de separar arroz nenhum. Isso é trabalho de mulheres. Sim? E o que é que pensas que eu faço enquanto tu trabalhas? Deito-me à sombra da bananeira, porventura? Por acaso vou eu comer o arroz sozinha? Nem eu tampouco. Chamo as meninas e que escolham elas. Que deixem o jogo do iaqui e que trabalhem, que vão aprendendo para que depois não se assustem. Eu vou tomar banho. E para que saibas, o David já chegou à escola e neste momento está no refeitório a conhecer os seus novos colegas. Caraças, que um dia saio por essa porta fora e nunca mais me tornam a pôr a vista em cima. Não separo arroz nenhum, não me apetece, estou cansada. E para onde isto vai, não sei, porque desta vez, por sorte, eu não estou lá. Em capítulos alternados, a duas vozes distintas, com um curioso e sofisticado e muito criativo exercício literário, Snell de Paz faz com que cada capítulo se inicie na primeira pessoa, mas rapidamente, e em analepse, flashback, o narrador recua ao passado de modo a situar o cenário narrativo. Ambos os jovens vão chegar à Havana ao mesmo tempo e ficar a viver numa residência universitária, depois de estudos secundários meritórios. Arnaldo é o expansivo, o típico rumbero, o sedutor, parte à conquista dos corpos de todas as mulheres, se possível. David é órfão, tímido, responsável, é um adulto à força, está em Havana para estudar e, se possível, tornar-se escritor e dos grandes, tal qual os seus heróis literários, Lezama Lima, Alejo Carpentier, García Márquez e muitos outros. Como se percebe, nestes personagens está Cuba, com as suas contradições, com uma vontade enorme do futuro, mas também, e por outro lado, há a Cuba receosa, esforçada e com vontade de fazer triunfar um ideal. Para encerrar o assunto dos processos, teoria que em rigor pertence mais ao meu pai do que a mim, a subtileza esteve no facto de os burocratas a seguir terem compreendido o proveito que podiam tirar do mecanismo e apropriarem-se dele. E desde então são os únicos autorizados a consultá-los e a editarem um veredito quando faz um requerimento, seja para comprar um carro, viajar ao estrangeiro ou deitar abaixo uma parede da tua casa. Deste modo tiraram de cima a fatigante tarefa de convencer, estimular e educar as massas e os indivíduos, labuta que passou para a malta, porque, como acontece com uma caderneta do banco, é o próprio titular e não ao banqueiro a quem interessa incrementar o haver. Nós próprios nos mobilizamos e nos convencemos porque, de contrário, a nossa conta no banco não cresce. Como deves compreender, isto tem pouco a ver com a justiça e os estímulos ao homem esforçado de que falava no princípio e que era tão bonito. Ao ouvir as minhas conclusões, David pôs-se de pé. E como, pá, quis saber? Agora não sei, reconheceu, mas hei de arranjar maneira. Talvez escrevendo um romance ou uma peça de teatro. Digo-te, a tua teoria, longe de me cortar as asas do coração, dá-me forças, pois demonstra-me que há muito por fazer, que uma batalha termina e outras começam. Não nos podemos deixar abater nem nos deixar vencer pelo pessimismo, pelas dificuldades, nem mesmo pelos retrocessos. São o mais natural e são também o mais apaixonante, num longo caminho como o nosso. Disse isto e sentou-se outra vez. Eu mantive-me de pé. Primeiro tive vontade de desatar a rir, mas depois a veemência com que falou, sejam as suas palavras loucas ou atinadas, profundas ou ingênuas, emocionou-me. E levou-me a pensar quão longe este rapaz ia chegar quando perdesse a sua virgindade. Sem apontar caminhos, Snell Paz constrói um romance poderoso, lírico, terno, por vezes hilariante, mas de uma imensidade poética que nos faz acreditar na literatura. O seu, com diamantes, está aí à espera de si, daquele leitor, do leitor delicado, lírico e que é capaz de sorrir e ao mesmo tempo de se maravilhar. É um hino literário e à literatura. Até tradução de Miguel Castro Caldas, pela musicalidade que arrasta, é também um monumento à língua e à língua portuguesa. Está já muito perto do fim esta edição do programa Livros com Rumo, programa da autoria de António Ferreira, esta semana com a apresentação e realização de António Ferreira e também Sérgio Xavier. Já sabe, pode também encontrar o programa no site universitariarumo.pt para escuta e também para download, bem como também acompanhado do alinhamento desta edição número 76. Nós voltamos para a semana no mesmo horário. Tenha uma boa noite.